Lição 12. Ao telefone. Eins. In dieser Lektion geht es um die Verständigung am Telefon. Sie wissen, dass das in einer Fremdsprache nicht immer ganz leicht ist. Es fehlt der Blickkontakt zum Gesprächspartner und auch Gesten helfen am Telefon nicht weiter. Aber durch häufiges Üben in dieser Lektion werden wir das schaffen. Está? É do 21506321? Não, não. Aqui é do 21508321. Ah, desculpe. Foi engano. Estou, sim. Está? De onde é que fala? É do 21506321. Queria falar com a Sílvia. Ela está? Não, a Sílvia não está. Quer deixar recado? Diga-lhe que telefonou o Manuel Ramos. Eu telefono mais tarde. Estou. Boa tarde. É de casa da Sílvia? É sim. Quem fala? É o Manuel Ramos. Um momento, eu vou chamar.